zorra, a galera já é fã. E vai! 1, 2, 3, 4. Dance coladinho, dance solto, dance só. 4, 3, 2, 1. Do brega da zorra, a galera já é fã. Tá entrando devagar, mas tá entrando. Mano! Alô, Didio Boy! Faz essa galera recordar! E bora acelerando, acelerando, acelerando, do lendário, acelerando, acelerando! Um abraço, Wagner, o Serginho! Seus amigos marcando presença aqui do Rubi! Rubi! Bora embora, vamos logo se mandando a parejeira, tá chegando e tá querendo me alisar. Eu não aguento escutar tanta besteira. Ela só toma minha cerveja e com outro vai dançar. Vem dançar. Lá vem, lá vem. A varejeirara. Lá vem, lá vem. A varejeirara. Lá vem, lá vem. A varejeira. E vem, vem. Lá vem, lá vem. A varejeira. Vem dançar. O brega. A febre de Belém. Didio Boy. Bora embora, vamos logo. Se mandando a varejeira. Tá chegando e tá querendo me alisar. Eu não aguento escutar tanta besteira. Ela só toma minha cerveja e com outro vai dançar. Lá vem, lá vem. A varejeira. Lá vem, lá vem. A varejeira. Lá vem, lá vem. A varejeira. Lá vem, lá vem. A varejeira. Vem, vem, vem, vem. E a galera vai chegando de botão fazendo a pedra. Faz a pedra. Vem dançar. Dança ou arrasta, tudo é quem vai tocar. É o garoto Didio. E pra agitar o povão, DJ Paulo e DJ João. Johnson é consagrado, o melhor da região. A festa vai começar. Olha o Nando! Poderoso Palio Sangrento já tá no circuito, valeu! Johnson arrasa tudo, é quem vai tocar. E pra agitar o povão, DJ Paulo e DJ João. Johnson é consagrado, é o lendário detonando de tudo pra você! Go, go! Vai, e vai dançando, vai, e vai dançando, vai, e vai, vai, vai. Poderoso Rubi. E o que você tá? Tô carente, tô carente, tô carente de amor. Tô querendo, tô querendo, tô querendo te amar. Tô carente, tô carente, tô carente de amor. Tô querendo, tô querendo, tô querendo te amar. Foi num abraço apertado que você me conquistou. Foi num beijo pincelado que nasceu o nosso amor. Bateu forte dentro do meu coração. Com uma ciota light renasceu uma paixão. Eu não pude acreditar. Você me fez dançar. DJ Milene, Portugal, então agita. É a música que o Brasil inteiro conhece. E a gente detona pra galera. E faz a pedra, faz. Faz a pedra. Faz a pedra, vem pra cá. Rubi na vida do som. Faz a pedra, vem pra cá.

dançando no som do lendário, detonando pra você. Alô, Raíssa, Roberta, repertando o Barão, do Tarifa. Já gravando o CD ao vivo, bora, tio Givaldo. Rubi. Eu sei que você fala por aí que não, jura que é de pedra o seu coração, mas a madrugada vem me procurar. Vem fazer a pedra do Rubi. Eu era só um lance, uma distração, o meu corpo era sua diversão, nosso combinado era não ligar. E o quê? Mas tá sentindo falta da cama amarrotada, roupas pela casa, o cheiro de amor no ar, cheiro de amor no ar. Em breve lançamento do Gol Sem Futuro, da organização Lucas Santos. Tá desesperada, tá louca pra me encontrar, então bebe, vem me procurar, ô bebe, vem me procurar. Cabral Music, L2 Promoções, isso é maior, papai. Fala, alguns, faça o chama. Eu sei que você fala por aí que não, jura que é de pedra o seu coração, mas a madrugada vem me procurar. Olha o Valdeir Nascimento, técnico em reparos de eletrodomésticos. O meu corpo é tomate, sua diversão, nosso combinado era não ligar. Rubi. Mas tá sentindo falta da cama amarrotada, das roupas pela casa, o cheiro. Alô, Jarinho, adição, Jarinho, tá na mesa, tá, filho? Olha o nosso amigo Buraque Saúde, tá na área. Esse aí é considerado aqui do Tubarão, vereador da sua equipe. Alô, Buraque, um abraço a você, filho. Então bebe, vem me procurar. Quem bebe, vem me procurar. Olha a Jennifer de Viseu, veio prestigiar o lendário junto com seu pai Jonas. Seja muito bem-vinda. Repertório novo, é. Respeita. Becos e vielas e não encontrei ninguém que tenha a beleza dela. Só quero uma Didia hoje. Todo morro sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa Cinderela. Rubi. Ela é da zona sul, loirinha do olho azul, e o impasse é o pai dela. Só porque sou neguinho, moro no barraquinho, guardei a chave do meu coração pra ela. Hoje ela vem me ver, eu vou bater uma real pra ela. Sempre. Hoje ela vem me ver, eu vou bater uma real pra ela. Pro Babidense. Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro. Eu já tenho uma riqueza que é você. Se quiser casar, eu caso. Vamos ficar de amar, somente eu e você. Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro. Eu já tenho uma riqueza que é você. Se quiser casar, eu caso. Vamos ficar de amar, somente eu e você. E não encontrei ninguém que tenha a beleza dela. Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa Cinderela. Ela é da zona sul, loirinha do olho azul, e o impasse é o pai dela. Só porque sou neguinho, moro no barraquinho, guardei a chave do meu. E hoje ela vem. Hoje ela vem me ver, eu vou bater uma real pra ela. Hoje ela vem me ver. DJ Boy, o DJ mais jovem do Pará. Que eu não quero dinheiro. Eu já tenho uma riqueza que é você. Se quiser casar, eu caso. Vamos ficar de amar, somente eu e Rubi. Você. Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro. Eu já tenho uma riqueza que é você. Se quiser casar, eu caso. Vamos ficar de amar, somente eu e você. Mas aí ele vai pensando bem. Vai pensando, vai pensando e fala assim, ó. Pensando bem, meu bem, a gente tem nada a ver. Você é princesa e traz tanta beleza e eu não sei porquê. Você me dá toda a galera, Dinho Saldi, Nadisson, Carlinho, Cavidão, Alzinho de Bonito. Eu sou filho do mato, eu venho da roça. O meu pai é vaqueiro, minhas mãos são grossas. Eu não sou doutor e nem tão pouco engenheiro. Eu não tenho dinheiro, eu só trago comigo meu. Nosso parceiro Antônio Ferreira, o rei da goma, tá no Rubi. Do meu peito, me disse vaqueiro. Doutor, advogado, engenheiro. Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro. Eu só quero você, só quero você. Eu só quero você. Ela chorou no meu peito e disse vaqueiro. O meu pai é doutor, advogado, engenheiro.

Quem não tem passado, não tem futuro. Rubi. Quando você escutar, Rubi, sei que você vai lembrar dos momentos que passamos juntos. Ilusão foi que restou do nosso amor. Quando a noite chegar, DJ Silvinho a tocar, sinto que estou com você, amor. Curtindo por tentando parar. Guerreirão, emoção, é o som, meu amor. A saudade só aumenta quando eu escutar. Guerreirão, tô tentando parar. Guerreirão, emoção, é o som, meu amor. A saudade só aumenta. A lenda viva das aparelhagens. Lendário. Desde quando vi você chegar? Fui logo querendo. Fui logo querendo você pra mim. É o garoto Didio. Não adianta mais me enganar. A brincadeira vai parar aqui. Só um pouquinho, assim. Só um pouquinho de você. É o que eu te peço. É o que eu te peço. DJ Pedrinho, é tudo aquilo que eu sempre imaginei. E com valsão. Poderoso Rubi. Não deixa esse amor morrer na solidão. E aí, Pavidense? Eu quero com você viver um grande amor. Toca pra mim, toca pra mim, Valson. Sinto você olha meu aqui dentro de mim. Rubi. Rubi. O que o amor me faz? Tudo que eu penso deve ter você em me amar. Didio Boy, herdando o dom do mestre e seguindo o legado da família Rubi. Parceiro Eric, o Felipe e Aníbal, Angênio, Zé Maria, no lado esquerdo do Rubi, valeu! Mas posso querer, yeah! É o teu amor, que eu preciso para ser feliz. Alô, Gilmar! É de Gilmar, a razão de me fazer sonhar. Bate forte aqui, bem no peito e me faz sentir, sou Rubi. Eu sou Rubi. E vai dançando no lendário, vai dançando no lendário. 2 irmãos, o Raulzinho e o Carlinho, diretamente de Viseu, já estão na área. Um abraço pra você. Um abraço do garoto Didio. Bora pra cima, por aqui. Apoio por aqui, Sound. Meu amor, eu já não aguento essa guerra com teu pai. Estou vivendo infeliz. Me acusa de passante. Não. Olha o nosso grande parceiro de jeitão. Com você me envolvi. Sei que da forma que ganho dinheiro não é legal. Aqui no Balneário do Velho. Eu só vivo. E o parceiro de El. Não vai te escutar. Esse amor vai fracassar.

sentir. Chico doido, meu amor não tem fim. Pense numa música linda, meu irmão, e a gente detona. DJ Didio Boy, bota essa galera pra dançar e comande a lenda viva das aparelhagens. E a gente vai detonando, já já deu Tubarão, tem Jairinho e o nosso verde DJ Gilmar. Rubi. Me apaixonei, eu sei, e agora não volto atrás. Givaldo Gravações CDs. Já me marcou o teu sorriso e o teu olhar. E a galera vai dançando de montão no Rubi. Tudo que eu mais preciso é te conquistar. Tocando todos os ritmos pra você. Te confessei, amor, que você me não teve nenhum valor, mas eu não vou desistir. Já me marcou o teu sorriso e o teu olhar. E aí? Tudo que eu mais preciso é te conquistar. Tua crush e diz assim pra ela: quero você, sei que vou te conquistar. Um abraço DJ Jackson Top, o Léo e o vaqueiro Thiago. Sei que vou. Os amigos de Nova Timoteu, a Cleiton, a Dani, Vanildo, a Sheila, toda a galera curtindo o som do lendário. Como um sonho bom, você surgiu em mim. Como um anjo a me olhar, sorrindo para mim. Toda a galera da carreta, Tinho, Saldi, o Carlinho, dizendo Nadson, capitão, pra te fazer feliz. Toda a família Tinho do sindicato. Nunca te esqueci. Muito tempo eu passei sem te procurar. Foram tristes os dias que vi. Wagner, Chum, Serginho, Rodrigo, seus amigos, bora, Davidson. Eu até tentei fugir. Te amar. E mais tarde também tem a participação do nosso parceiro Nenê Absoluto do Rubi. Não adianta esconder a nave, meu irmão. O primeiro você nunca esquece. Todo Poderoso Rubi. É um show de som que contagia a multidão. Venha sentir a emoção da nave fazendo a pedra. Faz a pedra! Há mais de meio século conquistando seu coração. O Rubi é mais gostoso. A beleza da nave que vai te encantar. vai detonando. Dali DJ Boy, Dali. Dali DJ. Um abraço pra você. É o magnífico digital do Pará. A morena vai dançando, a loirinha requebrando. Vem pro caqueado do Super Dinâmico. É o magnífico Super Dinâmico. É o magnífico Super Dinâmico. É. É o magnífico. É. Lendário Rubi. É o magnífico. E o pianinho vai. Aparelhagens. Lendário Rubi Saudade. Detonando de tudo pra você. Quem não dança agora vai dançar. Quem não balançar vai balançar. Segura e não deixa cair. Aqui é o lendário Rubi. Já já tem o Tuba. É o Rubi, o lendário Rubi. Claro que sim, que sim, que sim, que sim. É o Rubi, o lendário Rubi. Claro que sim, que sim, que sim, que sim. O peso pesado. Este é o novo Rubi. Sempre criando e outro mal. Povo do Pará.